Precisa de jurar, você brincar no carnaval. Eu vou voltar, eu vou voltar. Um anúncio no jornal. Precisa de jurar, você brincar no carnaval. Boa, boa, boa, boa, boa. Tão boa que mudou o meu itinerário. Ela era boa, boa, boa, boa, boa. Tão boa que mudou o meu itinerário. Eu que ia pro Flamengo, vejam só, acabei em São Januário. Eu que ia pro Flamengo, vejam só, acabei em São Januário. Ela foi andando a pé, eu fui também. Depois pegou um bonde, peguei também. Saltou no fim da linha, saltei também. Quando olhei pra trás, tinha mais de 100. Ela era boa, boa, boa, boa, boa. Tão boa que mudou o meu itinerário. Ela era boa, boa, boa, boa, boa. Tão boa que mudou o meu itinerário. Eu que ia pro Flamengo, vejam só, acabei em São Januário. Eu que ia pro Flamengo, vejam só, acabei em São Januário. Ela foi andando a pé, eu fui também. Depois pegou um bonde, peguei também. Saltou no fim da linha, saltei também. Quando olhei pra trás, tinha mais de 100. Eu fui também, depois pegou um bonde, peguei também, voltou no fim da linha, voltei também, quando olhei pra trás tinha mais de 100. Ela era boa, boa, boa, boa, boa, tão boa que mudou o meu itinerário. Ela era boa, boa, boa, boa, boa, tão boa que mudou o meu itinerário. Flamengo, vejam só, acabei em São Januário. É madrugada. Veja a lua sossegada e olhe pra mim. É madrugada e longe é o fim. Veja a lua sossegada e olhe pra mim. A lua mal criada quando passa espia na vidraça do quadro seduzido, zombando dos casais enamorados, quase sempre descuidados, ela fica sem delírio. É madrugada e longe é o fim. Deixa a lua sossegada e olhe pra mim. É madrugada, de longe é o fim. Deixa a lua sossegada e olhe pra mim. Não quero mais saber de ver a lua que passa pela rua roubando a escuridão. Prefiro ver você sem ver a lua, contemplando a imagem sua bem juntinho ao seu portão. Thank you. acabava no Flamengo e acabava no Leblon. É madrugada e hoje é o fim. Deixa a lua sossegada e olhe pra mim. É madrugada e hoje é o fim. Deixa a lua sossegada e olhe pra mim. Almirante cantou de João de Barro e Alberto Ribeiro, Deixe a Lua Sossegada. Del cantou de Alberto Ribeiro e Roberto Roberti, Ela Era Boa. E de Haroldo Lobo e Milton de Oliveira, Patrício Teixeira cantou Diabo Sem Rabo. 8:40. Quarteto de Bronze. Foi que você deu, meu bem. Eu sei. Guarde um pouco para mim também. Não sei se você fala por falar sem meditar. Eu dei. Diga logo, diga logo, é demais. Eu digo, e adivinhe se é capaz. Eu dei. O que foi que você deu, meu bem? Eu dei. Guarde um pouco para mim também. Não sei se você fala por falar sem meditar. Eu dei. Diga logo, é demais. Não. Tia capaz. Foi um certo e longo veio. Se foi, se foi. Necessitei do seu desejo. Pois foi, pois foi. Guarde para mim um sino que mais tarde pagarei com um jurinho. Que você deu, meu bem. Eu dei. Guarde um pouco para mim também. Não sei se você fala por falar sem meditar. Eu dei. Diga logo, é demais. Não digo. E adivinhe se é capaz. No carnaval buscando alguém de volta está Tazipirina, meu bem. O passo faz como ninguém e sempre é Tazipirina, meu bem. Vem cá dançar, que o frevo já começou e o meu amor ainda não se acabou. Passo e entra também no carnaval Tazipirina, meu bem. A tua graça ninguém tem, se podes crer, Tazipirina, meu bem. Vem cá dançar, que o frevo já começou e o meu amor ainda não se acabou. Carnaval só graça tem, se nele está Tazipirina, meu bem. Quando se sabe que ela vem, a gente diz Tazipirina, meu bem. Vem cá dançar, que o frevo vai começar e o meu amor assim vai se acabar. Nós ouvimos Mário Pessoa cantando de José Capiberibe, a Zeferina tá de volta. Carmen Miranda cantou de Ari Barroso, Eu Dei, Quarteto de Bronze de Roberto Martins e Mário Rossi, A Vontade do Papai. 8:50. Musicalidade pela Cultura M. A pensão da Dona Estela com Carmen Miranda e Barbosa Júnior. Tenha Dona Estela, quando abre as panelas, bacalhau na sexta-feira, tem linguiça e chuchu, também, tem tudo na pensão da Dona Estela, tem, Dona Estela foi moça de salão, hoje tem uma boa pensão. Não quer mais amor, o que quer é fruto de feijão. E se quiser galinha morta? Tem. E peru com farofa? Tem. O preço da pensão da Dona Estela é cobrado por tabela. E maionese de lagosta? Tem. Tem lá também. Muito boa. Tem tudo na pensão da Dona Estela. Tem. Dona Estela foi moça de salão. Hoje tem uma boa pensão. E o seu trovador não quer mais amor. O que quer é fruto de feijão. Yeah.